Ele estala os dedos o tempo todo. Querida Julie, entendo perfeitamente a sua irritação com a mania que Michael tem de estalar os dedos. É um detalhe que deveria ser ignorado e, no entanto, as menores coisas às vezes conseguem nos levar à loucura. Dê graças a Deus por seus problemas serem pequenos, do tipo que causa irritação, mas não ameaça o amor. Você teve a sorte de se apaixonar por um homem honesto, que também a ama, e de manter com ele uma relação livre dos problemas gravíssimos, por exemplo, infidelidade e violência física, que afligem muitos casamentos. Ainda assim, mesmo um casamento feliz tem as suas dificuldades. Agora que você tem o privilégio de partilhar da vida íntima de Michael, convivendo com ele dia e noite, estão vindo à tona alguns traços da personalidade dele que antes lhe escapavam. Uns cômicos, outros irritantes. Todos nós, quando examinados sob o microscópio da vida diária, revelamos manias que para as outras pessoas podem parecer estranhas ou incômodas. Um conhecido meu tinha o hábito de coçar a cabeça. Certa noite, sua esposa comentou conosco: "Eu nunca imaginei que me casaria com um macaco." Não foi o modo mais amoroso de ela se referir ao hábito inofensivo do marido. Foi desrespeitoso ela ridicularizá-lo, especialmente diante de outras pessoas. Foi, na verdade, uma dupla humilhação, pois veio justamente da pessoa cuja missão era protegê-lo e lhe dar carinho. A reação dessa minha amiga poderia ter sido diferente. O casamento oferece oportunidades constantes, das quais podemos nos valer em benefício do amor ou contra ele. A mania que Michael tem de estalar os dedos é uma dessas oportunidades. Quando isola este hábito e o supervaloriza, você mentalmente reduz a personalidade do seu marido aos maneirismos dele, passando a vê-lo mais como um objeto do que como uma pessoa. É como quando tiramos uma fotografia de uma pessoa no exato momento em que ela boceja. Durante aqueles breves segundos, é verdade que sua aparência é aquela captada pela foto. No entanto, o bocejo, que tem a duração de um piscar de olhos, é prolongado pela foto e assim deformado e caricaturado. Julgar alguém por sua aparência exterior é falta de caridade. Julgar aquele que você ama por sua aparência exterior é um tipo de traição, pois faz parte do pacto de amor que assumiu com Michael e ele com você. Não isolar expressões individuais ou maneirismos daquilo que a outra pessoa é por inteiro. A inteireza que vê com tanta nitidez em Michael, porque ele escolheu revelá-la a você e porque você o ama. Quando esquece a versão Monte Tabor de Michael e o considera apenas por seu exterior, com a mesma atitude crítica e pouco generosa de um estranho, destrói-se a doce intimidade que há entre vocês. Você deixa de ser a comparsa amorosa de seu esposo para ser a sua inimiga. É por isso que uma pessoa digna deste nome sempre tenta olhar além dos maneirismos e ver seu amado por dentro, tendo como referencial a sua personalidade adorada. Com intuição amorosa, ela consegue perceber o que há no íntimo daquele a quem ama. Eu sei que você tem a firme intenção de lutar contra essa triste tendência a julgar Michael pelas aparências, mantendo-se fiel à visão Monte Tabor que você tem dele. Quanto mais se empenhar nisso, mais as pequenas manias de seu esposo perderão seu caráter irritante e é possível até que crie certa afeição por elas. Com amor, Lily.